nesse lugar. É algo que jamais posso explicar. A tua presença aqui sara minha dor e me faz sorrir e me faz cantar e até chorar de emoção. Sentir o toque da tua mão, sarando as feridas do meu coração. E como aquela mulher, eu quero te tocar e virtude para. Sim.